Portanto, nós tentámos reabilitar uma tradição que estava-se a perder com o tempo, com novas exigências da CEE e com as grandes superfícies, era uma tradição que se estava a perder. Nós tentámos recuperar, portanto, aproveitar o saber das pessoas que antigamente faziam os enchidos e criámos a escola oficina, que depois deu sequência à empresa de inserção e que hoje, que é, portanto, está ligada à IPSS, ainda hoje fabrica os enchidos da maneira tradicional, né? No concelho, se calhar antes da feira de porco de enchido e isso é um estudo que se calhar pode-se fazer, não havia muita gente ligada a esta atividade. Neste momento já há muitos fumeiros no concelho. Se calhar porque viram aqui também uma oportunidade de negócio. É evidente que em Maruja havia muita gente a comerciar carne de porco, hoje já nem tanto, hoje já há menos pessoas, mas as pessoas, as que existem, pronto, têm o fumeiro, o enchido tradicional, né, e de qualidade, e que as pessoas vêm e procuram, né? Muito bem, portanto, acabou por ser também a dar um impulso, não é, a esta atividade. Portanto, esta festa do porco e do enchido está concluída, certamente não tardará muito para que a Junta de Freguesia e a Associação de Desenvolvimento Social e Cultural do Vale do Cobral e as associações que também estão ligadas a esta organização comecem já a pensar na próxima edição. Será assim, não é, Sr. Presidente? É claro, isso é assim que acaba uma, temos que começar logo. A pensar na outra, a trabalhar a pensar na outra. Esse vai ser a nossa tarefa.